8-3-3-2-5-1-4-3-5. Controle de Salvador, TAM 3304, bom dia. 304, bom dia, contato radar na decolagem, só vou fazer o 380, saída gole, pressão o fito. 38, gole o fito. Descoberto de Serra, para Siri, Uno Mil Pés, foi do Axé, controle 199, decimal 8, aciona 02, 0126. Pé Siri, dois a bordo, confirmando 4-5, funcionamento de táxi 2-18-6. Obrigado. Oscar, prossiga. Funcionar, já foi autorizado o acionamento, Romeu Oscar, chame táxi. Mente Sierra, livre a acionar 4-5 também, chame táxi. Montanha 3, 163 para táxi 4 horas e 15, alternando Campinas, 173 a bordo. Ei, é o procedimento. ILS. Oi, Salvador, bom dia, gol no 982. Assente informação de leste. Bom dia, gol 982, essa identificação, desça para o nível 0620, autorizado via chegada à área. 060, via chegada Mário, 982. Patrulha, gol 923, decolou na escuta. Gol 923, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da Elida Bidev. S360, da Elida Bidev, gol 923. Faltando o Serra, prossiga rotatório, informe visual com aeronave. O Azul Costa 299, destino puxa. 10 minutos. Golf India Golf livre reporte, reporta no término, no portão 06. Positivo. Obrigado, assistente. Com tráfego de Veracruz. O Kilo Romeu Osso como número 2, reporta no ponto de espera, o Kilo Quebec Serra. Horas, 4 milhas. Rumo Nordeste a 1.500 pés nos corredores, ingressando para Cuiabá. Correção Salvador. Ok, feita solto, viu? Pode iniciar. Sem condições visuais, coordenação, informa para o regresso do Itambar Mike. Janeiro é 312, chame agora centro Recife, 2545 até 2685. 2552085, Vitória, Alfa Tango Serra. 3 pronto no ponto Serra da 90. Tantridino 63, a linha decola, pista 90, 100 graus com 15 nós ao vento. Primeira linha decolada 90, Tantridino 63. Corre, Alfa Tango Serra. Confirme. Alfa Tango Serra na rotatória para Pouso Cabeceira 97. Estimativa Alfa Tango Serra, conta na aproximação, pista 97, altímetro 1014, 90 no 4. Aguarda pista livre, Alfa Tango Serra. Serra. Romeu Oscar, livre decolagem, pista 97, 100 graus, com 612 nós é o vento. Tango Serra, após o pouso, confirme o pátio. Inicialmente vai passar na Aerostar, posterior vem para o pátio ali próximo da ADI. Alfa Tango Serra. Afirmativo, reporte na curta, Alfa Tango Serra, 1014 no altímetro. Serra. Torre Ouro, Lima Bravo Alfa, pronto para o táxi. Afirmativo, Lima Bravo Alfa. Reporte no ponto, espera pista no 7. Reporte no ponto, espera ponto 7, Bravo. Zero final ILS X-Ray, forma estabilizada. Livre da resistão ETAP, detento é 2 mil pés, o Lima Papagolf, reportaria estabilizado. O controle, bom voo. 198, Lima Bravo, obrigado. Número 2 na aproximação. 229, dezembro, 92. Tango Serra, livre pouso, pista 17, o vento 100 graus, quando 2 nós é o vento. Alfa Tango Serra. Serra. Para ingresso no Interlagos, o Índia Júlio. Letcham. Prossiga para rotatório, faz visual, Juliette. Ele já tem o campo à vista, cara. 98 é o controle, bom voo. Obrigado, bom trabalho, está 3163. Controle Salvador, bom dia, está 3163. Tá 3163, contato radar na decolagem, suba para o dia 340. Tem o perfil da saída da El, Lida Sagas. Ciente no perfil, tá 3163, 340 ao nível. Controle autoriza o 045 direto, Sirita, o Quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, autorizado direto, Siri, aguardando 2500 PES. É, seria 045. Mantenha os corredores, o Kilo Romeu Oscar, temos tráfegos em aproximação no setor sudoeste de Salvador. Mantenha os corredores Axé Caixa Prego. Mantenha o corredor Axé Caixa Prego, meu pai, no Kilo Romeu Oscar, aguardando. Controle, está 3163, pode voar a posição da El ou Leda, senhor? Autorizado Leda, está 3163. Obrigado, pode Leda. Meia dúvida, 119 décima 8, aciona 0124. Condição muito baixa, que tão meu. Ok, corrida agora? Melhorou, prossiga. 923. Olá, 923, chega agora em Centro Recife, 288, até 332, chegou a voo. 288, 3325, 923. Quilo Romeu, acho que forma o transporte estacionado. 010 voos para 0153, Romeu Oscar. E Julinha, te chame agora, tô em Salvador, no decimal meio, bom pouso. 18.6, até no instante, graças, Júlia. 2 desça para 3 mil pés, altimento 1-0, 1-4, livre da restrição de altitude na posição Itápia. 3 mil pés, 1014, livre da restrição Itápia, voo na 982. Agradece. Já estamos reduzindo, senhor. Muito grato, então. Cara, queima, mano. Quilo Quebec Serra pronto. Livre decolagem, pista no 7, quilo Quebec Serra, 100 graus com 13 nós é o vento. Bravo Alfa, Lima tem cabeceira 17? A Lima mantém, Bravo Alfa. Quilo Quebec Serra, decola 231, 1098 é o controle, bom voo até a volta. 198, obrigado, Quebec Serra. Alfa Tango Serra para reboque. Quebec Serra. Vem chamado para o controle de Salvador. Quilo Quebec Serra, decolou da circunstância. Quilo Quebec Serra, modifique transponto 0126. 0126, Quebec Serra. Estimativo está livre, reporte no ponto espera. Ponto espera vai manter a posição, temos os dois tráfegos agora para movimento na pista no 7. Lima Bravo Alfa pronto. Livre decolagem, pista no 7, 100 graus com 11 nós, Lima Bravo Alfa. Opa, Papa Romeu Mike, só é 37 da Juliette, solicitou 360 para Barreiras. Professor, boa tarde. Confirma o parque que se encontra e a pista que decola. Estou da pista 10, estamos no pátio 3, carro. Não entendi o pátio. No pátio 3. Ok, sente só um minuto para a cópia. 360 barreiras. Perfeitamente, 360 barreiras. Precisa voar a CIRI ACDNAL045 para o Quebec Serra. Negativo, Quebec Serra, mantém as condições visuais nos corredores devido a tráfego e aproximação pelo setor sudoeste Salvador. Ok, autorização inicialmente na 1000 pés na proa de Morro de São Paulo. Autorizado, Quebec Serra na proa de Morro de São Paulo, 1000 pés autorizado. Ok, Quebec Serra na proa de Morro de São Paulo, Quebec Serra. Ok, gente, só um minuto para a copa, escute a Juliette. Até a próxima operação nossa aí. Se Deus quiser. Quilo Romeo Oscar, um tráfego acima passando dos 5 mil pés e descida até 2 mil. Mantenha-se em condições visuais, ainda 1000 pés. Na lateral de Veracruz, está autorizado para seguir o nível 045, caso ainda deseje. Após a lateral de Veracruz, mantendo a escuta do controle. Mantenha até a lateral, se ele vai ter o quilo Quebec Serra autorizado 045, quilo Quebec Serra. Vai manter 1000 pés o quilo Quebec Serra. 7 mil pés. Estabilizar, taxa travado, Lima Papa Golf. Lima Papa Golf, 2 milhas para o marcador externo, complete final ILS Action, 2 Salvador no décimo meio, bom ponto. Papa Golf. O 982 desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Para 2000, forma estabilizada no ILS X-Ray, o 982. Controle o Lima Bravo Alfa. Papa Romeu Lima Bravo Alfa, contato radar na decolagem, mantém corredor axé, o Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa. Ok, estamos cientes, só mais um minuto. Mike, Fox, X-Ray, está pronto para cópia? alternativa para você, cara. Estojado para barreiras, nível 360, plane Yankee, decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Alba, após Alba, direto destino, controle 1-9-8, acione o transporte 5-1-3-5. Ok, foi autorizado conforme para barreiras, nível 360, subida na Momo, Alba, controle 5-9-8, 5-1-3-5 no transponder, com a primeira curva pela direita, confere. Primeira curva à esquerda, Momo a subida. Momo, a primeira curva pela esquerda, o Mike Fox. Mike Fox, isso aí, cotejamento correto, chame para acionamento. Quem está pronto para acionamento? Gente, livre acionamento, chame táxi, Mike Fox, isso aí. Chamaria o táxi. Mike Wolf, Mike apenas confirmando, se afasta no setor norte por 15 milhas. Afirmo. Gente autorizado, voo local, decolando da capseira 17, direto com Pro Norte, controle apere em 1-1-9-8, acione 0-1-1-4. 0-1-4-9-8, 3-2-6, decola da 17 com Pro Norte, até 5 milhas, 0-2-1. Marca 980. Marca 980, standby. Mike Golf Mike, cotejamento correto em coordenação com a torre para decolagem, chama agora 1-1-8-6, altima 3014. Apenas confirmando, são dois a bordo? Dois a bordo. Ok, ciente, por favor. Salvador, bom dia. É o Golf India Golf, reportando término reboque no Sing 3. Ciente, Golf India Golf, grato, bom dia. Bom serviço. Bom dia. Fala, objeto 58 no ONU, informação genética para Guarulhos. 958 no 1, no número 3, para cópia, vou adicionar um instante. 58 no 1. Sopa, Mike. Mike, Golf Mike. Fala direto, piloto Romeu. Romeu, reposta linha de ponto, cabeceira no 7. Manda lá, linha de ponto, no 7. Primeira curva à direita, saída da El Leda, após Bidev. Controle 1-9-8, transponda 5142. Localizador avistando do 982. Pede o voo 982, complemento final ILS X8, pistão 0, chame torre Salvador, 9-6, bom posto. 8-6, bom dia. Controle o Lima Bravão. Prossiga. Estimado para terminar 1-2-0-4. Certo, 1-2-0-4. Obrigado, Teca. 631, apenas confirmando, transponda 5-1-4-2. Chame para puxa sonar. 5142, chamará para o estacionamento o 6311. Grato. Correu o Michael Mike, está no ponto. O prospecto, se possível, telegramado sem interferir com o nosso. Alô, Papa Romeu Lima, Papa Golf. Lima, Papa Golf, parte 3? Parte 3. Gente, cruze Alfa, Kila no parte 3, atende sinalizador. Apagou. American 980, the ground. 980, go ahead. We're in the chamber. The company plans to confirm flight level. Launch request level 310. 310, okay, send by to clearance. American 980. Web 5811. Está solo? Confirme a rota e o nível para Guarulhos. Sua transmissão está com clareza 2, poderia fazer um check rádio, só entendi que era 350, não entendi o nível. 3, 4, 0. Ok, só um minuto, Oceanime. Web 589. Agora os 39, controle 198, transfere com voo. Ah, que tá bom. Está descendo para trás, meu fã? Está livrando CTR. Está subindo 045. Está mantendo agora terminal. Livrando CTR e prosseguindo a terminal. Siga na escuta do controle de fora para descida. Quebec Serra. Ah, gente, Quebec Serra, 20 milhas. Serviço radar terminado. Tem frequência ali para coordenação local. Bom, bom. Bravo, Mike, prossiga a corredor Interlagos, informe. Para a rotatória, altímetro 904. Seguindo o corredor visual, até a rotatória, Vitor Bravo, Mike. Valeu, papapapá, Mike Golf Mike. Papapapá, Mike Golf Mike. Prossiga setor norte de Salvador e forme para o regresso. O seu tempo estimado para o sobrevoo? Uns 40 minutos. Certo. Togo Romeu, 090 graus com 14. Que? 219, só livrar, bem-vindo. Direito, 219. Muito obrigado, 9-2. Prossiga. Pode acionar enquanto aguarda a autorização? Afirmativo, livre acionamento, só um minuto para cópia, estou verificando seu plano de centro. Tá ok, está autorizado então o posto do acionamento? Lima Bravo, prossiga agora espaço aéreo Golf, até a frequência livre para a coordenação local. Ingressão no terminal Ilhéus, a mesma em 120.1. Taxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 982. American 980, ready to copy. American 980, ready to copy. Clear to Recife, flight level 310, via upper risk 58, takeoff runway 10, after takeoff left turn, Fuca, departure, Aracaju transition, squawk code 5145, Salvador departure 119.80. Contato radar, desce para o nível 060 na proa de Mari. Para a chegada Mari, altímetro 0.4. 060, proa de Mari, 0.4, 3602. Guarulhos, 340 autorizado, Perisco 50, rota, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, pós Leda Bidev, para interceptar o via, controle 199.8, transporta 5140. Bom dia, 354 no 4, informação Kilo, está em ideal de descida passando coral. Bom dia, 354 no 4, inicialmente na proa do NDB Simbra, aguardando serviço de retoração final ILS. Desça para o nível 050. Na proa de Simbra, 050, 4-4. Proa 3602, reduza 250 mais, número 2 na aproximação ILS. 7, redução 250, 3602. É o Leda Bidev, 1898 é o controle, 5140 transforma. Correto, chama para o táxi, Web. Chamada para o táxi. Bruno 982, portão 4. 04, 982. O... Solution, né, 6319, portão 1, Puxpec Salvador, Ocean 63 no 1, portão 1, puxa bem acionamento. Ocean 63 no 1, coordene com a equipe de solo, inicie o pushback lentamente após conclua, após o parqueamento do Boeing da Gol que está indo para o 4. Positivo, senhor. Vai coordenação com o pessoal de solo, pushback acionamento, observando a aeronave da Gol. 63 no 1. Solo, Mike, pode ser acionado, pronto para ataque com 7 a bordo, alter na petrolina. Deverá livrar o setor de aproximação da pista 17. Temos tráfegos orientados em descida. Mike Golf, Mike. Eu estou aqui na Lada 324 aqui. Gente, está a próxima rotatória do CIA. Os tráfegos começam a iniciar a descida a partir deste ponto visual. O Mike Golf, Mike. Iniciando o táxi, Mike Golf, Mike. American 980, Boxford, stand by 1 minute. Para o táxi web 5811145, 4 horas e 15, com fins. Espere sobre o terreno. Diretor Bravo Mike. Diretor Bravo Mike, ingressa agora da Interlagos, sente do tráfego. Need zero, push back and start up. Alright, back to the American 9-0, confirm where we can. 2, curva à esquerda, proa 045, limite será o curso do localizador. Proa 045, limitado, localizador, o TAN 3602. Turbo 4 para prosseguir final ILS X-Ray, voo e proa 030. O limite será o QD Mike no 01 no NDB Simbra. Controle ao papapá Mike Golf Mike. Ao papapá Mike Golf Mike, prosseguindo. Estou utilizando a área aqui da 324, está seguindo para sobrevoo ali no CAB e retornar lá para depois para Salvador, ok? Atenta tráfego a 1500 pés, conta-se na escuta da torre, prosseguindo para a rotatória do CIA. O Mike, o Wolf Mike. Mike, está aqui do cara ali, afastado, obrigado. CFC 4 no 4, controle. Escuta. Fez vetoração final ILS, curva esquerda para o 030, limite será o QD Mike 101 NDB Simbra, CFC 4 no 4. Esquerda 030. Limite 01 de Simbra, já estou. E Xbox, só observe o veículo da Intel livrando após o seu autorizado, né? Manter na pista 10. Observando. É, tanto alinhar e tá colar.